É a tropa dos faixa preta, é o CPX e o PH, é a tropa dos faixa preta. E quem preta, tá no comando? Abelha, urso, professor macaco russo. Abelha, urso, professor macaco russo. Abelha, urso, professor macaco russo. Abelha, urso, professor macaco russo. É gestão inteligente que dá aula e olha tudo. Abelha, urso, professor macaco russo. Só que dá aula de crime e não age por impulso. Abelha, urso, professor macaco russo. No complexo. No complexo, no complexo. De noite come buceta, de dia nós tá na pista e de noite come buceta. É o CPX e o PH, é a tropa dos faixa preta. É o CPX e o PH, é a tropa dos faixa preta. E quem tá no comando? Abelha, urso, professor macaco russo. Abelha, urso, professor macaco russo. Abelha, urso, professor macaco russo. Abelha, urso, professor macaco russo. É gestão inteligente que dá aula e olha tudo. Abelha, urso, professor macaco russo. Só que dá aula de crime e não age por impulso. Abelha, urso, professor macaco russo.